escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Estimados ouvintes, é com profunda consternação, com uma mágoa sincera, não foi assim que eu disse ao cabo, e ainda com um dramatismo exacerbado, que vos comunico, vocês que estão aí connosco, que peço que vos acompanhem, que nos acompanhem neste momento de consternação, neste momento complicado, neste momento triste, a esta altura em que eu comunico e espero que nada vá abaixo, que estes primeiros 45, 51 minutos, segundos, é o início da última emissão de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Isto porque a partir de sexta-feira já não vai haver rádio Antena Web. Isto porque, continuando nesta lógica, já não vai haver qualquer coisa que exista no mundo porque já não vai haver mundo. Na sexta-feira, 21 de dezembro de 2012, o mundo vai acabar. Não sei se tinham conhecimento deste facto, mas a verdade é que estamos a aproveitar os últimos momentos de convívio, de camaradagem, de conversas, aleatórias ou não, quem sabe, de escolhas, ou tu ou eu, também quem sabe, para gozar, para aproveitar, para desfrutar dos últimos momentos em que estaremos a viver neste terceiro planeta a contar do Sol no sistema solar, a que chamam Terra. Portanto, e como todo o planeta vai ser extinguido, extinto, não sei como se diz, nós estamos nesta emissão muito especial para nós e para todos vós e para todos os outros todos, em que nos vamos despedir de vós. Talvez com uma lágrima no canto do olho, ou talvez não com lágrima no canto do olho. Mas a verdade é que sempre nos ensinaram a despedir de algo com alegria. Fazer disto uma festa. Portanto, é uma festa que se vai seguir neste Escolho Eu, emissão 108. Também se não for, foi a indicação aqui do diretor que ouvem aqui a cantar de fundo. Se não for a emissão 108, fazemos conta. E então, eu vou perguntar pela última vez a Carlos Bonaparte, que não se aperceberam, mas está aqui ao meu lado, como é que se encontra neste sábado 15 de dezembro de 2012, o último sábado da nossa existência? É para falar agora? É para falar? Está bem, então falo. Como se sente neste último sábado da nossa existência? Sinto-me bem. É? É, sinto-me bem. Pronto. Estou bem sentado, portanto sinto-me bem. Muito bem visto. Bem dito. Oh, tu hoje estiveste no evento em que eu estive também. O rapaz cantou essa música, a Festa da Vida. Pois eu sei. Ah, tu sabes? Eu não te disse, como é que sabes? Disseste. Ah, pois disse que eu estava a rachar da garganta. Bom, a verdade é que também vou perguntar pela última vez a Carlos Bonaparte como foi a sua semana. Olha, a minha semana foi assim uma semana, pronto, que ficou marcada pelo falecimento de um familiar, hoje mesmo. E foi uma semana interessante. Porque me fez refletir em muitas coisas. Eu desde quarta-feira tenho passado a vida, ou uma parte da vida substancial, a pensar na morte. Pronto, como já disse, chegou hoje. E é interessante a perceber-me da frieza com que já encaro as coisas. É interessante a perceber-me da frieza com que já olho para a própria vida. Já não... Porque não, esse não é o único acontecimento, não é? Mas é impressionante a forma como eu já... Estas coisas, mesmo por muito graves que sejam, não é? Perda do familiar, ainda por cima, à parte de pais e irmãos, era o elemento da família mais próximo. Mesmo assim não me afetou, não fiquei minimamente afetado. Mas é que não fiquei mesmo, nem um bocadinho afetado, quer dizer... Não sei explicar, foi uma semana muito interessante por isso, porque dá-me uma ideia muito, enfim, muito estranha de como agora vejo as coisas. Em termos da rádio, continua a ser mesmo marcada pela redução de indisponíveis e pelo nosso freefotolog.net/antenaweb, que se inaugurou na passada quinta-feira. Muito bem. Pronto, é isso. Mais uma música? Ai, não. A primeira música de hoje, a primeira, três que interessam. Não, de seis, que hoje é a última, portanto, todas as músicas interessam. Obrigado. Todos os momentos interessam. És um bon ami. Todos os momentos interessam. Bom, esta música, que aposto que o Carlos não sabe qual é, diz-me algo em vários aspectos. Até porque aposto que o Carlos não sabe nenhuma das três músicas para hoje. Apesar de eu já lhe ter mandado as escolhas no dia 7 de dezembro, portanto, na outra sexta-feira. No mesmo dia que mandei a escolha já para dia 29. E aposto que ele vai chegar ao dia 29. Ai, dia 29 já não é meu programa. Mas se houvesse dia 29, ele ia chegar ao dia 29 e não sabia quais eram as músicas. Portanto, ele hoje veio para aqui a referir. Estão a notar diferenças no som, quem costuma ouvir o programa, porque hoje estamos no estúdio número 2, passado... Por acaso, posso tentar aqui tentar perceber a última vez que estivemos neste estúdio número 2. Conversas.mp3 adicionado. Não sei para já. Olha ver se tens aí já os gajas boas.avi também. Sim. Acho que foi no dia 7 de Abril, na última emissão que estivemos aqui no estúdio número 2. Depois do concerto da Rita Redshoes, o Storyteller. Notam alguma diferença, talvez, por causa disso. E aposto que ele hoje veio para aqui, para o estúdio número 2, e não sabe nenhuma das músicas que eu vou escolher. Mas, pois, o problema é dele. Bom, a primeira diz-me algo... Isso é uma falsa acusação. Diz-me é algo em vários aspectos. Eu tenho outra música que tu já viste. Posso dizer um deles que é o próprio título da... Não vou dizer, fica para o fim. Faz-me lembrar, primeiro desde logo, uma homenagem aos gostos de Carlos Bonaparte. Porque eu sei que... Isto agora é giro, porque os ouvintes não sabem, mas ele também não sabe. Por isso vou dando aqui pistas, e ele vai chegar mais rapidamente. É uma cantora que eu sei que o Carlos aprecia, não é o maior admirador desta rapariga, mas... Já agora, uma rapariga britânica, vou-te dando pistas. O álbum é de 1999. Ele é apreciador desta rapariga, mas a escolha é minha, portanto eu tenho motivos para escolher. Faz-me lembrar, o single foi lançado em 2000, apesar de ter sido gravado em 98, na sua versão primeira, primordial, estrial, e essa coisa toda. Apareceu. Apareceu num filme chamado Sliding Doors, na banda sonora. Yeah. Foi lançado no final de 2000. Yeah. Faz-me lembrar os tempos em que... Eu era criança. Eu via MTV, via só música. Esta música passava muito, sobretudo, na MTV. Porquê é que eu escolhi isto? Isto vai servir já, mais uma vez, eu faço um esforço. Mas o Carlos fez o mesmo na semana passada. Por ter um tema comum, um tema geral para as três escolhas... Eu voltei a encontrar esta música, confesso que já nem me lembrava dela, por causa de um programa de televisão, e hoje vou-me sentar nisso, no que a televisão... Vai-te sentar? Eu disse sentar, é só bom. Hoje vou-me centrar no que a televisão me oferece em termos musicais, porque nem tudo está... O que vale é que estás longe, este microfone não apanha o que estás para isso. Quem é que o apresenta? Exato. Quem é que o apresenta? O quê? O programa em que tu vais sentar. Que é se tu vais sentar em cima do apresentador de uma apresentadora, não é? E então? Eu voltei a descobrir esta música. Reencontrar-me com a música, como tu dizes. Por causa do pá pá pá pá pá pá video. Book. E... Eu fiz book primeiro. Não sei, eu fiz. E ele ficou... Book? Ele ficou... Ficou marcado por causa disso, essa edição do Papa Video. Estamos a falar de uma música que me faz reportar os meus tempos de adolescência, quando um amigo meu, eu sei que já falei nisto no dia, isto é a Semana das Coincidências, eu daqui a bocado vou explicar porque aos ouvintes, a música em que esta parte desta música também se ouve, foi escolhida aqui, por mim também, no dia 14 de dezembro de 2010. E hoje é 15 de dezembro de 2012. Eu na altura sei que falei nisto, na resposta a uma música tua, porque um amigo meu chegou a um ensaio de teatro, porque nós já andámos lá no mesmo grupo de teatro, também conheces. Olha, já sei como é que vai ser o próximo vídeo do Eminem. E ele vai aparecer um fã a escrever uma carta para ele. E ele vai, depois vai responder, mas depois descobre que o fã morreu e ele estava a ficar maluco e meteu-se. O cara já sabe que música é que vamos ouvir. Vai-se manter um carro. Pronto, ele fez a descrição toda do vídeo quando ainda nem sequer a música tinha saído como single, mas já se sabia que aquilo não ia sair como single. E depois a música, e na altura não havia internet, que é para a gente saber antecipadamente, mas ele sabia, ele fez a descrição toda do vídeo e o vídeo foi como ele disse. Estamos a falar da música Stan, do Eminem, que cantou isto no álbum, se não me engano, Marshall Mathers LP, na verdade. Yeah. Foi o quarto single. Estou a dizer isto à sorte, vou já confirmar. O Stan, que foi o terceiro, quase que acertava. O terceiro single de Marshall Mathers LP, lançado a 9 de dezembro de 2000, e a música que vamos ouvir, que serviu de base para o refrão do Stan, foi lançada dia 12 de dezembro de 2000, portanto, foi ali 3 dias de diferença. 12 de dezembro, portanto, na quarta-feira, comemorou 12 anos. Esta música faz-me lembrar também, o seu título faz-me lembrar eu e o Carlos. Porque até já peguei numa música chamada Obrigado. Na altura, nem sequer me lembro, confesso, nem sequer me lembro. Sabes o que é que eu... Obrigado aos meus pais. Obrigado aos... Sabes que música é que eu estou a falar? É o tema que vamos ouvir a seguir. Essa música chama-se Obrigado. Um original nosso, com letra minha. Letra minha? Letra dele, depois adaptei. E na altura, eu falo que vamos ouvir a Alanis Morissette. Vamos ouvir o tema Thank You. Mas Thank You é também o nome de um single da Dido, retirada do álbum No Angel. E agora já estou a referir tudo, porque já cheguei ao fim das explicações, pelo menos que me lembro, se me lembrar depois de coisas. Foi lançada no seu álbum, do seu álbum de estreia, No Angel, 1999, o ano mágico aqui para o Oscaralhinho. E faz parte do meu rapper preferido. O verso foi incluído na música Stan. E então as minhas lágrimas, hoje que choramos o fim do mundo, as minhas lágrimas estão frias e eu pergunto-me porquê. Isto é a parte em que eu estou a traduzir o refrão. My tears are cold, I wonder why. Morning breakup took my window and I can't see at all. Esta parte é dedicada ao Carlos. And I can't see at all, não consigo ver nada. But the picture of my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. E isto também, na altura, agora já não tenho essa reação. Eu ponho-me a pensar, para já não sabia que isto, esta parte do Stan era parte de uma música da Dido. Pois nem eu sabia, porque eu não sabia. E... Só depois quando o disco saiu. Sim, para a frente. E depois, quando a Thank You saiu, eu pus-me a pensar, agora como é que isto está, como os mesmos versos, o tipo de música que é o Stan e o tipo de música que é o Thank You. Percebes? Exatamente. É uma coisa engraçada, pronto, e por causa do seu próprio seu título. Mas isso, o motivo principal foi o reencontro com esta música devido a um programa que dá agora na MTV, que estava na VH1, Papa Video. Até porque se eu não estou em erro... Já fiz para tu mesmo chegares para a frente, mas tu não queres saber. Sim. Até porque se eu não estou em erro, isso é verdade. Esse fã. Essa história do fã. Não sei. Do Stan. Sim. Não sei. Nunca cheguei a perceber na altura. Eu acho que ele não falava, se fosse uma história verdadeira, ele não falava assim. Não metia aquilo numa música. Pode ter sido ele pegar num exemplo de fãs exagerados, mas assim, morte e ele, a namorada grávida. Acho que não. Vamos à música. Vamos lá, então. Percebeste tudo? Percebeste? Já percebi. Canção número 1. Intérprete. M&M's. Que M&M died? Ou tem... Ah, é, thank you. Pensei que fosse o Stan. Ah, pá, eu... Ai, ai, ai. E o que é que eu disse? No dia 14 de dezembro, isto não fiz propósito, ontem fez 2 anos que eu escolhi Eminem e Dido com Stan. Ou uma resposta tua da Dido com Here With Me. A Stan, ouvimos... Tu, eu acabei de dizer Thank You, o álbum No Angel... Ah, mas eu fiquei a pensar que íamos ouvir a Stan. Ah, tá bem. Outra vez, já ouvimos a Stan. Lá. Tu acabei de dizer, o título tem a ver connosco, do Thank You, o Stan tem a ver connosco. É. Stan. Tem juízo, levas na força. Stan. Olha, vamos a ver quanto é que foi o fica e vamos lá com isto. Isto, canção número 1. Mais perto. Canção número 1. Intérprete. Dido. Título. Thank You. Orquestração. No Angel. Olá, caros ouvintes. Estou refastelado nesta fantástica cadeira que acabo de... Não chega, tem que ser mais. Tem que ser mais alto ainda? Mais perto, pá. Aproxima-te o microfone. Mas é que se eu me aproximo, fico mais perto do que é importante. Não pode ser. Sim, então. Ora bem, de regresso, então, depois deste momento musical deprimente, até porque foi uma escolha do nosso amigo Nuno, portanto... Não digas isso, pá, com hoje todas as escolhas importam. Exato. Ai, como se tem de fazer... É o fim do mundo, sei lá, para se não já cá não estamos, não é? Sim, sim. Bem, ora bem, eu vou ser muito original na minha escolha. Acho que é uma música da Dido. Exatamente. E que ainda não passou por aqui, por isso é original. Eu achei piada, foi uma coisa. Estas expressões faciais são mesmo um espetáculo. Vocês aqui não viram, até porque isto foi em off, mas estava aqui Nuno a dizer, olha que já escolheste esta, Don't Think of Me, já estraguei os planos. Como é que tu sabes? Lá fiz algum gesto minimista. Não, então se eu estou a olhar para o monitor a ver que música já não estava a olhar para ti. Ah, então mas como é que tu sabes? Porque eu disse duas ou três e pensei, uma destas já deve ter sido. Ah, é que foi mesmo a Don't Think of Me, que me desligaste os planos. Escolheste no dia 1 de outubro. Abri o programa dia 1 de outubro. Que eu ia escolher também, mas pronto. Vá. Mundial da Música. Tu gostas muito de me estragar os planos, está bem. Olha, Shape of My Heart dos Backstreet Boys. É verdade. O dia de aniversário. Aqui abriu o primeiro aniversário. Sabes que eu tenho um tio meu. Olha, não, cá falámos de um senhor que mora em frente. O Tom, que a esposa do senhor... Eu tenho ido várias vezes à casa de um tio meu à procura de uma grande banda mundial, uma grande boys band. Yeah. Porque eu sei que eles tiveram a origem lá. Ah pá, os gajos nunca mais apareceram lá. E o meu tio foi morar para lá. Estás a ver o que eu estou a dizer? Pode ouvir, tu. Sabes como é que chama a rua onde eu moro? Não. Com o atrás. Os rapazes lá, Backstreet Boys. Os rapazes vão atrás. Então farto de ir lá, pai. Não encontro os homens. Eu sei que eles tiveram a origem ali. Mas vamos com mais apareceram. A segunda música de hoje vai ser da Dido, escolha de Oscar Adinho. Eu vou falar por ela. É uma música retirada do álbum No Angel, de 1999. É a faixa número no Snares Notes. E vamos ouvir... Ah, lá, pá, vou trocar as voltas. Ah, não é de noite. Olha, ela nasceu de dia de Natal, a Dido. Coitado, já não vai celebrar o 41º aniversário. Era para ser, mas não vai ser. Não gosto de te... concordar contigo? Ser, mas não vai ser. E vou escolher outra música da Dido. Era para ser, mas não vai ser. Vai ser do seu segundo do disco. Era para ser, mas não vai ser. Life, coisas já não risco. Já não sei. Como é que se chama a música? Música Life is Foreign. E já não sei. Por isso inventei. Não inventei nada. Estou a brincar. Orange. Life is quê? Life is Foreign. De que álbum é isso? É do segundo trabalho que ela gravou e lançou no ano de 2001. Chamado? Pois não sei, mas faz parte desse tema. Creio que é a faixa número 3 de um álbum que tem como single principal a bandeira branca. White Flag. Yeah, mal. Estás a bar? Estás a bar. Only won't enter. Thank you. Don't think of me. Muito bem. Estás a falar de um Life for Rent, o álbum. It's Life for Rent. E é 2003. Exatamente, é a mesma coisa. Foi o que eu disse. Era e a faixa número 3 chama-se Life for Rent. E vai ser mesmo essa música assim, sim. Era para ser. É o mesmo nome do álbum. E já vai ser. E já te conto o motivo porque a escolheu. E já te digo. Porque a escolho, porque não escolho, restolho. E já vai ser. Quando me ocorrer, estou a brincar. Vou agora começar a explicar. Ai. Um life for rent. Sabe o que é que isto quer dizer? Rent quer dizer um lugar. Um life for rent é como se tivesse uma vida. Estou a oferecer a minha vida para ser um lugar. Yuhu! E também, curiosamente, isto é coincidências. Ontem fez 2 anos que eu escolhi a Stan da Manami Dio. Por quanto é que será que ela logo a vida dela? O Stan foi lançado a 9 de dezembro, fez agora 12 anos. A Thank foi lançada a 12 de dezembro, fez agora 12 anos. E a Life for Rent foi lançada no dia 1 de dezembro de 2003. Mas agora não, mas que bom, né? Está tudo dezembro, é? É o fim do mundo, pá! É o fim do mundo, está a calma. 9 mais 12 dá 21, mais 1 dá 22. Ah! Sabes que foi no Thank You, no pop-up video, que eu fiquei a saber que gozavam com o nome da Dido quando ela andava na escola. E depois logo assim aparece o nome dela inteiro. Dido Florian Claude Bonivial ou Melly Armstrong. Como é que é o nome deste? Como é que... Pois, nasci há 25 de dezembro de 71. Coitadinha. E porquê é que escolheste esta música? Mas White Flag? Aprenda. Isso ali é isso. Ok, CD1, Life for Rent e White Flag. É, o Life for Rent. Eu sei, mas porquê? Porquê? Eu vou explicar porquê. Sim, porque isto tinha uma versão de Deluxe. Que vinha com umas versões acústicas, todas XPTO. Deluxe. E uma versão e um tema Christmas. Um Christmas time. Não é time, um Christmas theme. Ora bem. Eu não sei se tu te recordas, que não sei se te recordas ou concordas ou sem cordas ou. Uma nossa colega. Que era comumente chamada de chocolate. Sim. Não vamos dizer que se chama Raquel, que não vamos falar em nomes. Tá já esteve aqui no seu número 2, sim. Pronto. Ora bem, mas não foi para gravar os colhos. Não vamos dar aqui para gravar os colhos. Não, é das coisas mais interessantes, estás a perceber? Pois. Na altura que a gente ainda era jovem. Ah, na altura em que a gente era jovem. Sim. Está aqui também sou teenager, que é isso? Teenager. Também sou teenager, caralho. Olha, está aí pertinho de ti, esticado à mão direita, está aí o motivo porque ela veio cá. Um dicionário Oxford, que ela na altura ia fazer exames de inglês no 11º, e queria o dicionário mais completo. Sim, continua. Pronto, continuamos. Então, eu acho que foi ela que me emprestou este CD. Entretanto, digamos que coisa, portanto, eu perdi ao Cedesco. Por acaso depois até o recuperei, mas penso que nunca mais foi a mesma coisa. Ora bem, esta música eu até quase que me atrevi aqui a tocar as voltas aqui ao texto. Olha uma coisa, porque eu estava aqui a confundir os nomes. Já vais escolher outra música, estou a chacar. Porque tem mais a ver até, amigo. Qual é que queres? É do Life for Rent também? É do mesmo disco, acho que é a faixa número 3. 3 é esta, Life for Rent. É o mesmo o nome do disco. Ai, pois eu não sei. Bem, também então esta. O nome da canção é o mesmo nome do disco. A 1 era White Flag, a 2 era Stone, a 3 Life for Rent, a 4 Marries in India, a 5 See You When You're 40, a 6 Don't Leave Home, a 7 Who Makes You Feel. É a primeira vez que vamos dizer a listagem das faixas de um álbum, a listagem completa. 8 Send In My Shoes. 9, Do You Have A Little Time? 10, This Land Is Mine? 11, See The Sun? E 12, Closer. Então diz-me cá uma coisa, se conseguiste ter essa informação. Singles, desse disco. Singles. Singality. White Flag. Sim. Esta Life For Rent. Sim. Don't Leave Home. Sim. Send In My Shoes. Pois... Para que a música e tu decides se é esta ou não. Pronto, está bem. É uma das duas últimas, com certeza. Então já não é Life for Rent? Não. Isto é, meus amigos, é imprevistos, o direto. Eu estava aqui a confundir. Não, eu estava a confundir o nome da música. Eu estava a achar que esta música Life for Rent é muito calminha. Podes falar na mesma que os ouvintes vão ouvir na. Não é essa. Pronto, continua a falar. Mas continua a explicar, porque na música depois. Pronto, exatamente. E então, é assim, eu escolhi esta música. Pronto, o disco foi na altura emprestado pela nossa amiga Raquel. Porquê é que estás a dizer nomes? Ah, pela nossa amiga Chocolate. A senhora ninguém sabe quem é Raquel. Não se importa. Mas não. Nem ouvi. Porque... Não se importa. É, vou enviar uma mensagem. É mesmo essa. É? É mesmo essa. Mal querida dona, like a ghost. Like a ghost. Um like a ghost, muito bom. Dá-me escolha essa música, like a ghost. Sabes que, traduzido para português, esta música quer dizer não saias casa, não deixa a tua casa. O que para ti até gostavas que tivesse acontecido. Não deixa a tua casa. Pois, não, é verdade. Mas, pois, não, é assim, agora já sei qual é que é a música, agora sim, já passou mais à vontade sobre isto. Então é assim, esta música é a faixa número 7, se não estou em erro, deste disco, não é? Eu já não me lembro. Pronto, não interessa. O número 6? 6. E então, fez-se a questão de quando disseste número 3, eu comecei a... Acho que é número 6. Pronto. E então, esta música... Olha, pensa um bocadinho de som agora no refrão. De som escondido. Mas não se apanha, não adianta. Pronto, esta música foi o décimo lugar da primeira contagem registada da Rádio Birsa 2. Qual é que era a Rádio Birsa 2? A Rádio Birsa 2 era a minha segunda estação imaginária. A primeira era a Rádio Birsa, em 104.4. E a Rádio Birsa 2, que era já no formato .pc. E a partir, portanto, seja, a partir do PC e, portanto, em 108.0 para todo o país. E dizia eu então que esta música, ou seja, esta CD foi emprestada por essa pessoa, não é? Ninguém aqui falou em nomes. Pronto. E eu na altura não tinha acesso à internet, ou seja, tudo aquilo que eu sabia era realmente das músicas que me prestavam, dos CDs que me gravavam, pronto. Isto em 2004, atenção. Então, esta música, ou seja, eu todos os sábados fazia uma contagem. Todos os sábados era uma contagem certinha. Eu até tinha aqui a programação, tenho lá no meu PC, tenho lá a programação da Rádio Birsa 2. Das 2 às 4 era o Eletro e Tecno. E das 4 às 5 era o momento alto da semana. Era o top 10 da Antena Web. O top 10 da Rádio Birsa 2. Era o top em que eu falava das músicas, das posições, quanto é que tinha descido, quanto é que tinha subido, e numa hora passava aquelas 10 músicas. E depois, no finalzinho, agora vamos lá aqui revisar as últimas 9 músicas, aquelas que acabamos de ouvir. E havia-se um... 10, número 9, música já vai com 5 anos. Depois tinha lá a Cláudia Isabel e mais não sei o quê. Então, resultado: eu, grande parte dessas contagens, perdi. E esse top foi o programa mais longo que eu fiz até hoje. Porquê? O programa durou nem mais nem menos que 4 anos. Mais de 4 anos. Durou, pá, essencialmente 4 anos e meio. Eu só parei as contagens quase em 2007. E eu na altura não registava, só tinha isso registado em MP3 e depois perdi isso tudo. Só recuperar algumas. E foi de facto o maior programa que eu fiz até hoje. Mas eu fazia todas as semanas. Mas era aquela coisa de, epá, acordei às 3 da tarde. 3 da tarde? Ei, tenho que preparar o top. Deixa-me que preparar o top. Tenho mais comer. Eu como depois. E era só para mim. Entretanto, pronto, foi isso. Ou seja, esta música foi aquela que iniciou a primeira contagem. Porque assim, eu não guardava os tops inicialmente. Mas depois comecei a guardar em 2004. Neste caso, a 19 de junho de 2004. Claro. Naquela semana de 12 de... Naquela semana de 12 de julho, acho que foi o 12 de julho, ou 4 de julho, ou 3, aliás, não, ou 5, pronto, foi numa... Não, foi no... Pronto, não interessa. Um dia destes. Foi na semana antes de começar o Euro, na primeira semana do Euro, que a música de Nelly Furtado ficou em primeiro lugar, e até hoje... A mesma força, o Euro 2004 começou 12 de junho, não sábado. Ok, 12 de junho. Então, peraí. Então eu andava a guardar as contagens para aí desde 19 de maio. Talvez, não sei para onde é essa. Porque essa música, de facto, teve no primeiro lugar, da Nelly Furtado. E, pronto. E eu decidi escolher aquela música. Quase Live for Home. Como é que é? Como é que se chama? Don't Leave Home. Não saias cá. Don't Leave Home, é isso. Okay. Pronto, eu escolhi essa música mesmo em homenagem a esses tempos fantásticos, inesquecíveis, da Rádio Birsa 2, que foi a precursora da então depois Portugal FM. Sim. E depois então que deu origem à Rádio Antena Web, uma estação que finalmente é transmitida para mais do que uma pessoa. Duas. Eu e tu. Se disse porque aqui como cenário fundo estamos a ouvir a White Flag da Dido, e foi este vídeo que também deu além da Thank You. Este vídeo deu no pop-up vídeo. E fiquei a saber que este gajo nem sequer a conhecia. E o gajo que eu estou a falar é o protagonista do videoclipe. Quem viu o videoclipe do White Flag da Dido conhece, quem não viu, que vá ver. que é o principal ator de uma série chamada Ossos, Bones, que dá na RTP2 e na Fox. E na altura nem sequer havia Ossos. Mas há 9 anos este gajo entrou, foi protagonista do vídeo da Daido e nem sequer conhecia a Daido. Não sabia quem era a cantora. Percebes? Este ator. Há 9 anos? White Flag não é de 2003. Ei, como o tempo passa. Então, acho eu que é 2003. É verdade, é? Eu estava há 9 anos e vai no início dos anos 90. Isso é verdade. Nós estamos a pá. Deixa isto acabar o mundo, pá. Já te queres ver, caralho. Como o tempo passa. Acaba o mundo, pá. 1 de setembro de 2003. White Flag. Então já te queres ver, estamos em 2012, pá. Que acaba no mundo. Chegou o número 18 da Billboard. Ah não, isto é White Flag. Já agora vou buscar informações sobre a Drive Me Home. Não drive me, don't leave home. O que é que eu disse? Drive me crazy. Drive me crazy. Drive me crazy também é 2003, não é 2001. Não, é 99. Não, é logo o primeiro álbum. É. Tá bem, pronto. Estou a confundir com a Stronger. A Stronger é do segundo. 2001, bem, já. Yeah. Já, yeah, tá, sim. Yeah. Terceiro single do álbum Life for N, lançado a 12 de abril de 2004. Ah, depois, foi perto do Euro. Um lançamento desse single. Uhum. Agora, a cor não era predominantemente azul do videoclip do outro. Já não viste? Não tive o tempo. Mas que não passou do número 25 no UK. Com licença, top 40. Mas esteve lá 9 semanas. Mais ou menos. No entanto, foi um grande sucesso nas rádios. Chegou a número 1. Ah! No primeiro terço, primeiro quarto, primeira metade de 2004, foi a número 1 no Official Airplay Chart. Portanto, na contagem oficial das rádios. Don't leave me home. Don't leave home. Fogo, don't leave me. Don't leave me. Não me deixes. Vamos embora. Vamos embora. Canção número 2, intérprete. Dido. Título. Don't leave home. De orquestração. De Dido. Like a ghost, don't need a key. Your best friend I've come to be. And please don't think of getting up for me. You don't even need to speak. Just one day, you'll already miss me if I go away. So close the blinds and shut the door. You won't need other friends anymore. So you won't believe it, will you? Amigos ouvintes, esta foi a quarta música da semana passada. Portanto, a minha segunda escolha. Respondeu uma faixa da banda sonora do Worldwide Soccer 97. Quem ouviu deve-se lembrar que eu escolhi isto sobretudo porque fazem lembrar um jogo de vídeo logo no seu início. Ora, o Nuno Miguel Amilcar Alhadas, no próprio dia da gravação, foi pena ter descoberto ainda antes da gravação. Mas, no dia da emissão, portanto, no dia 8 de dezembro, há 7 dias, na tarde desse sábado, eu descobri uma coisa que vou agora partilhar convosco. Yeah, it's officially the biggest midget in the game. I don't know. Isto é uma categoria. Quem não percebeu, isto era Love Me or Hate Me, da Lady Sovereign, mas alguém se lembrou e mostrou muito bem. A música principal do jogo Super Mario, que já tem, enfim, 25 anos, não sei. Já agora, acrescente-se uma pequena informação, que esta música foi uma entrada nova no Hit List Best Mashup para a posição última, ou seja, para o número 12 da contagem. Ah, já incluíste isto no programa? Já. Muito bem. Entrou ontem. E acho que isto ficou bem conseguido. Está bem, por outro lado, não ia escolher, porque ele ficou um bocado confuso de uma certa parte, mas encaixa. Love me, hey. Bom, voltando à televisão. A terceira música de hoje. E a terceira que interessa, sim, porque neste momento todos os instantes interessam na nossa vida. Ah, que bonito. Eu vou-vos contar uma coisa, que eu acho que já falei, se calhar nunca falei aqui. Em 2010, um ano que uma colega da nossa turma, 11ª, até disse no nosso jantar deste ano que era o ano que nem sequer devia ter existido. Quer para um estilo de Antena Web, não é? Houve várias que Antena Web foi das poucas que... Quer dizer, não foi. Mas pronto, foi um ano, no geral, marcado pela solidão, na minha parte. Não sempre, mas na maioria do tempo. E foi uma coisa... Houve uma coisa essencial naquela altura e durante, não vou dizer todo o ano, mas janeiro até setembro. Outubro, a partir de outubro também, mas mais janeiro a setembro, portanto, 3 quartos do ano, 9 meses, já está pronto para nascer. E houve uma coisa que foi fundamental e que eu não estava à espera que fosse uma companhia importante. Se mandas outra vez a esse sítio, eu o digo. Outra vez? Ah, vá! Onde é que está? Onde é que está? E depois na montagem vou ter um trabalho com essas para engatar isto no sítio. A verdade é que quando eu andava na faculdade, portanto isto aqui é 1943, não é? Aí, havia colegas meus que comentavam, faziam comentários sobre esta série. Eu, como é que vocês veem isso? E um deles respondeu, para uma pessoa criticar ou para se rir, tem que ver. Uns viam para depois criticar, o outro via porque ria-se, era uma maneira de descontrair. A verdade é que eu, que nunca vi durante a faculdade, ou mesmo na parte final comecei a ver um outro episódio, Esta série passou a ser a minha companhia diária, a única que eu sabia que todos os dias estava comigo, e só por verem ao ponto a que eu estava na altura, e não é vergonha nenhuma dizer, a minha companhia principal, de segunda a sexta, que eu sabia que ia ser certa, ou quase, quase sempre certa, eram os morangos com açúcar. E lá estava eu sempre à espera das 18h15, porque sabia, não eram pessoas que estavam comigo, não eram histórias minhas, mas era um entretenimento, e era as histórias que eu sabia e as companhias que tinha, era a partir daquela série. Não sei se estás a perceber o que eu estou a dizer. Não sei. É o que aconteceu comigo com aquela novela. É para aprender. Com os olhos de água. Acabou. Que pena. Aquelas histórias eram as histórias que eu acompanhava. E eram as histórias que eu queria saber. E depois que estava sempre à espera do dia a seguir. Como quando uma pessoa está com alguém, com outro amigo, e às vezes fica à espera da próxima conversa para saber como é que está. E eu ali ficava à espera do próximo episódio para saber como é que ia continuar a cada história. Tive a sorte de, e acho que esta é uma opinião quase unânime, em todas as temporadas de Morango, acho que foram 9, acabou já. Portanto, este é outro motivo também, a música que segue, é uma homenagem a uma série que já não existe. Pá. Já passamos 3 meses em esta série. Olha a coincidência, acho que foi aqui em setembro que acabou. Acho que foi. Se 15 de setembro foi um sábado, foi aqui em setembro que acabou. Foi. Olha aqui. Opa, isto. Opa. Queres que eu conte outras coisas? Assim não contei. Na terça-feira falamos sobre o Coimbrões. Na quarta. Sim. Que eu disse Coimbrões e tu, ah, o Desportivo das Aves vai descer. Sim, para quem não percebe, no futebol, o Coimbrões, que é a equipa cá da terra, mais perto da casa dos hoje, foi eliminada a Taça Portugal contra o Desportivo das Aves, Taça Portugal de Futebol, e por isso, se tivesse ganho, ia jogar ao Benfica. Já não vai. Vai o Desportivo das Aves jogar à Luz em janeiro, acho que. Sim, janeiro. E o Carlos ficou lixado quando eu escutei, porque eu não sabia. Opa, o Desportivo das Aves vai descer divisão. Foi, não foi? Tu escreveste. E eu disse isso 11 e tal, e depois liguei. Uhum. Fui no carro, porque quem é que passei em Coimbrões? Estavam eles a chegar da Vila das Aves. Ontem, manhã, estava a gravar quadras de música dedicada aos anos 80. A primeira música é do Zaba. É, eu já te disse. Eu disse que a primeira música sentou a homenagem do Ina Texirol. A nona. A nona do Sting. Fragile, que se transformou em Frágil, cantada em português. E pronto, eu acabei de gravar e de montar, ligou a televisão no VH1 Classic. Que dois artistas é que eu apanhei no programa que estava a dar? Os dois últimos, antes da uma da tarde. ABBA e Sting. Ah pá, vergonha! Eles casam mais vezes, até a não vigiar-nos nos primeiros minutos no ar. Já estão a gravar. Pai, estou com medo de ter que ir ao médico. Andam a vigiar as nossas gravações. Eu tive a sorte de. Mas de gravear até é giro. É. Se diz engraviar, engraviar. Não podes engraviar, pá. Não podes uma engravidade e vai acabar a gravidade neste planeta. tive sorte porque acho que é quase um ano, que era o que eu estava a dizer ao bocado, já faz 5 minutos, que foi a melhor temporada das 9 que eu de Morangos com Açúcar. Porque não era um, nem não era só uma ou duas exceções no meio daquele elenco, eram vários. Eram mais meia dúzia, eram 7, 8 artistas, apesar de jovens, que sabiam cantar, que sabiam representar, que sabiam dançar. Eram bons, percebes? E lá já saíram. A Sara Matos, por exemplo, foi a protagonista das duas últimas novelas, que entrou novelas já adultas, digamos. É a protagonista nas duas. Era as meu, não é? Saiu de lá, daquela fornalha, saiu de lá muita gente que anda a fazer novela agora. A maioria na TV, mas não só. E, opá, uma das atrizes foi para o Pai à Força na RTP, que era a personagem, da parte feminina, era praticamente a personagem principal. Saiu de lá muita gente com qualidade. Opa, tive sorte. Foi a temporada que eu acompanhei mais e foi a melhor temporada de todas. E é nostálgico para recuperar esse tempo, porque agora uma série que já não existe. Fiquei agora a saber que o genérico do Morangos com Açúcar, temporada 7, é cantado pela Just Girl, chamado Viver a Vida. Diz aqui que é com o Forte Taste. Não sei se entrou o nome. Não interessa. Sei que vamos ouvir a Just Girls com Viver a Vida. Ei! Agora sinto e tenho a certeza que temos muito para dar. Viver com o coração, pensar com a cabeça, porque há muito para mudar. Estou a cantar que é para tu ouvires bem o versos. Num dia sol, noutro dia sem certeza. Mas com vontade. Estou-te a explicar outro motivo, os versos. Mas com vontade de tentar. É difícil, mas não baixo a cabeça. Aqui não não há espaço para falhar. Yeah. Aqui não há espaço para falhar. Yeah. Viver a vida não é demais. Viver os sonhos nunca é demais. Encontrar a saída não é demais. Saber quem somos nunca é demais. Viver por ti, não esperes por ninguém. Tenta sorrir e dizer está tudo bem. Viver a vida como nos convém. Não vou parar porque afinal está tudo bem. Por isso, nunca digas foi em vão. Para tudo e ouve esta canção. Vive um dia, cada vez. Encontra a resposta para os teus porquês. Apesar desta música ser claramente virada para a juventude e de ser dos Just Girls, os seus versos até, digamos que, são, podem ser uma boa lição para muita gente. Gosto destas partes do nunca digas foi em vão. Diga um dia de cada vez, encontra a resposta para os teus porquês. E viver por ti, não esperes por ninguém. Quem é que pensar em nós assim, tipo coisa? Yeah, but nice, tá bada cool. A canção número 3 é da Just Girls. Tem o título a viver a vida e a orquestração pode ser morangos com açúcar. Sei sempre assim, estou a falar, que era bom. Fala aí. Yeah. Olá, pessoal. O que é que foi? Que pivete. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição. Vamos lá, pá. Nossa última quarta intervenção. Que viria supostamente depois do intervalo, com um intervalo que já não há para aí 50 anos, porque sem intervalo já tem 1h40 do ano. Quando é que foi a outra? É que tu disseste que ia ser curta. 1h50, o que é, será? A da semana passada, 1h50. Não, não sei, vou ver. Mas continua a falar. Acho que é mesmo. Qual é a música que vamos ouvir? Vamos ouvir Berg. Ah, na semana passada foi que ficou perto de uma hora e meia, foi isso, foi. Ah, esta mais pequena. Mas vamos já ver. Sim. Nós vamos aqui ouvir o Berg, que nos traz Morangos com Açúcar. Esta música, sim, foi a música. É para frente. Como é que eu posso dizer? Foi, digamos que foi a série que deu origem à música, e não a música que deu origem ao nome da série, como é habitual acontecer na TV. Ah, a TV, estás tu, não deixa estar confuso. É o fim do mundo, tá. Já agora, já estamos em despedidas, pá. Maior duração foi dois aniversários, do segundo aniversário, 6 de outubro de 2012. Este dia diz-me alguma coisa. 4 horas e 23 minutos. A segunda maior foi o primeiro aniversário, 8 de outubro de 2011, 2 horas e 41 minutos. Que diferença. 10 de novembro de 2012, 2 horas e 12. 1 de dezembro de 2012, 2 horas e 9. Foi há muito tempo, sabes? Sim, exato. 7 de abril, e este é 1 de dezembro, foi aqui. Ah, não. 7 de abril de 2012, 2 horas e 4. 3 de março de 2012, não, esta, 3 de março, respeitinho. Foi aquela que já jogadinho e o caralho. Ah. 1 hora e 59, 5 de maio, 1 hora e 58, 13 de outubro, 1 hora e 56. Queixa continua? Vou procurar pela missão da semana passada. 8 de dezembro, 1 hora e 32. Ah, essa ficou. Essa cumpriu os trâmites do programa. Não, não, 2 minutos e 3 a mais, eu descontava. Está bem. Cortavas um bocadinho nos silêncios. Ora, se cortássemos nos silêncios, éramos capazes de acabar com 1 minuto e 29. Uma hora. Porquê é que escolheste o Burger? Isso. Porque assim, esta música, pronto, foi ela deu início, aliás, foi ela que deu, foi o primeiro genérico de uma das mais fantásticas séries televisivas em Portugal. Estou a falar, então, como já sabemos, dos Morangos com Açúcar. Uma vez, no Revolta dos Pastéis de Nata, já não te lembras desse programa, não? Lembro. Tava, lembras? Lembro. Quem é que apresentava? Do nome só. Oh, do nome só era o nome dele. Em que canal dava? Não sei, mas... RTP2, terça-feira à noite, Ruins Filipe Bortes. Era do género 5 para a meia-noite, mas era uma vez por semana e na altura era... Era o que mais contido, sim. Não era contido, era... Sabes quem é que fazia o... Quem é que estava lá no som e mandava às vezes uns sketches, umas piadas? O do Homem Jean Luta. Os Jimbas. Não, do Homem Jean Luta. O do Alto Falante, o irmão, o que canta mais. Ah, o Falance! Olha o Falance! Não, o Falance é o que toca. O que canta mais. O Gel, o Gel. É o Gel. Uma vez estavam lá a Bibapita, lá como é que ela se chama, que tem dois filhos mongoloides. Não sei se são adotados, são verdadeiros. Uhum. E ela disse, as pessoas olham, desprezam, é o preconceito. Tudo. Ela a relatar o que é que via à volta dos filhos. Exato. E diz um expor, sim, agora há uma nova moda de que são os mongas com açúcar. Quando era lá a falar? Ela deve ter ficado, não? Não, só estou a rir, é muito bem disto. Enfim, bom, eu escolhi esta música porque não foi só porque foi a primeira série, porque não sei o quê, foi a primeira música, já que falamos de Morangos com Açúcar, não é só isso. É que coincide mais ou menos a mesma coisa, 2003, 2004, não é? Então, nessa altura eu chegava a casa... Os Morangos começaram em 2003? Foi. Eu na altura chegava a casa do meu 11º ano, chegava a casa e lembro-me de duas coisas. Primeira, até às 7, porque na altura só dava às 7. Não havia cá aquela... Dava um bocadinho à noite depois, mas dava só... Não havia essa coisa... Quando eu vi, às 6:15 já era um bocado... A primeira parte era o episódio de anterior. Exato, mas inicialmente só dava às 7. Não havia... Acho que até era 7:15. Ou era das 7 às 8. Não, era das 7 às 8. Não repetia nada. Só repetia para aí 5 minutos do episódio anterior. Pronto. Já repetia. Sim, mas não tinha nada com aquilo ali. Tu não fazes novelas, pá. Porque ali o Morangos com Açúcar quase que repetia... O episódio todo anterior, né? Quase, portanto. Mas é assim. E então? Eu, até às 7, eu chegava da escola, às vezes às 5. Porque o meu 11º ano foi um bocadinho mais leve. Aliás, foi o segundo ano mais leve que eu tive. O ano mais leve foi o 12º. E o segundo ano mais leve que eu tive foi o 11º. Porque até ao 10º eu saí, entrava às 8:20 e saía às 6:15. Entretanto, depois comecei a ser mais cedo, 4:15, 5 horas, pronto. E então, o que é que eu fazia quando chegava a casa? Escrevia no meu diário até às 7. Ou jogava PlayStation, às vezes para jogar os meus campeonatos. Não me lembro do inesquecível Real Sociedade 7, Real Madrid 2. Numa altura em que os meus jogos só tinham 2 minutos por cada parte. Como é que em 4 minutos marquei 7 golos? Já viste? Oh, okay. Memorável, e sofri 2. Memorável, hein? Mas pronto. E então... Ai não, desculpa, não eram 2, eram 4 minutos. 4 minutos por parte. Era assim. Em 8 minutos, 7 golos. Me morava. Pronto. E então... deu-se uma situação que foi esta. Eu escrevia muitas vezes no dia até às 7. E depois ia ver os morangos com açúcar. Essa para mim foi a série mais marcante. Porquê? Primeiro foi feito com artistas jovens, mas artistas mesmo, já com queda para a coisa, já com provas dadas. A Joana, que era, acho que era, não sei que é Solnado. Joana Solnado, esse era o nome dela mesmo, a neta de Ron Solnado. Sim, e será que ela fazia de Joana? Não sei, se calhar. Ela fazia. Não via. Eu sabia. O João Catarré, que fazia de Pipo. Um muito mauzão, que fazia de Ricardo. Entretanto... o pai do Ricardo, que era dono da escola, teve na vida real um ataque cardíaco e eles inventaram que o homem tinha morrido na série para poder seguir a série sem ele, não é? Sim. E pronto, e também tínhamos lá a Rita Salema, que era a professora, uma das pessoas, acho que era a professora Vitória. A Benedita Pereira, que fazia Joana Duarte. O João Catarreira, o Filipe Gomes, que era o Pipo. Eu fazer conta que sempre a coisa estou a ler o que já me afirma. Então, okay. O Eduardo Madeira também entrou. Está bem. Qual? Quem? O Eduardo Madeira era o... Madeira. Almeno Gonçalves. Almeno. Não sei quem é que era. Estou a dizer o que está aqui a mim. Não me recordo o nome. Joana Soldado. Não. Não. Na primeira. Então a Joana era a Benedita Pereira, não é? Sim. Joana Soldado, então não foi na primeira série. Pois foi, está aqui a Filomena Cautela. Carla Santos Silva. MC, Gustavo Santos. Rogério Sapinho, Guilherme Filipe. Ah, essa é o Rogério Sapinho. Essa aí partia do... Pá, não está aqui a Joana Solnado. Não. Eu sabia que havia uma Joana e aprendi que era a Joana Solnado. Mas então não é. Ah, é doutor sério. Então é a Benedita Pereira, pronto. A mãe da Sandra. Quem é essa? Lembras-te da Sandra? Pá. O nome não mais tem. Ah, esquece. Opa. Eduardo Madeira era o nome da personagem. Almeno Gonçalves é o nome do ator. Ah. O Eduardo. És burro, pá. Joana Solnado fazia de Catarina Gomes. Era isso, mas eu me pensei que ela tinha dado. Exatamente, era a Catarina, que era a namorada... Do... Ai, que não... Do Rafael. Do Rafa. Quer dizer, aliás, ao princípio era a namorada do Rui. Rafael, Rodrigo Saraiva. Ai, o Rodrigo. Depois o Rafa é que... O Rui é o Manuel Moreira. Pronto. E a... Ou seja, a Catarina... Sara Muniz era a Matilde. Exatamente. Sofia Arruda, Lara. Exatamente, a Lara. Sofia Portugal, Helena. Silvia Dias, Marina. Mónica. Rodolfo. Rodas. Era Rodas. Tiago Aldeia. Daniel, que era um esparteiro, devia ser pai ou professor. Não, o Daniel era o pai da Joana. Então era, está a dizer que não era. E da Lina. Hilda Roquete. João, que era o Jorge. Tiago Gomes, Pedro. Ah, o Tiago, era o Tiago. Dani. Diogo Martim. Muito bem, sim. E há aí um nome que sabes, agora podes dizer. Não é preciso que eu diga-te. Núria Real, que era a Patrícia. Patrícia Barros. A voz daquela miúda ficou marcada até hoje. E não encontro os sinais da Núria Real. Dá uma ideia que ela só apareceu nos Mangos com Açúcar e depois não. E no Vasquinho e Companhia, naquela série muito vista na TVI por duas pessoas. Tem participou nisso. E a Núria Real, se tu tivesse o canal TVI Ficção, que eu também não tenho... Tinhas a oportunidade de vê-la porque deu entre o dia 30 de novembro e 6 de dezembro. Deu agora, no início do mês, na TV Ficção, a Núria Real. No Vasquinho e Companhia. Fazia de Minda. Que giro. Não sabia. Mas eu depois vou ao YouTube. E vejo lá Minda, Vasquinho e Companhia. Pode ser que encontres. E então, e aquelas vozes ficaram... Ficaram marcadas essas e também a da Susana, a da Su... Ficou marcada também. Já agora, não sabes como é que se... Não consegues ver a da Supa, não? A artista. O nome do Real. Eu estou lá. Sim, continua. Pronto. Aquelas personagens marcaram. E há uma coisa que marca num dos momentos que eu acho... Qual era o nome mesmo? Era a Susana. Era a irmã da Catarina. Susana Gomes. Carolina Castelinho. Carolina Castelinho. Tem que ver se encontrar alguma coisa sobre ela. Pois, a Catarina também. E o Tiago era irmão delas? Catarina era. Gomes, Tiago Gomes, Susana Gomes. E o Tiago também era irmão. Olha o Queiroga. Sim, continua. Era o Tiago. Olha, a Helena Isabel entrava. Participou no festival da canção. Fazia de quê? Teresa Duarte. Era mãe, uma professora, de certeza. Era uma professora. Tenho uma vaga de acredito. Ah, era que uma vez os miúdos foram lá, que eu vim tua casa. Os miúdos foram lá que estavam preocupados com o desaparecimento de não sei quem. E foram procurá-lo e encontraram. Pronto. E então, basicamente é assim. Miúdos, pois. Assim, esta, digamos que estas... como é que eu posso explicar? A mim ficou-me marcada esta série, porque eu identifico muito com ela. E há uma altura, e vamos voltar à minha contagem. Eu acho que já não vou conseguir escolher a música que eu queria, a outra, mas de todas formas vou lá chegar àquilo que eu quero. Nesta série, a meio, entra uma estrela. É verdade. De seu nome, Patrícia Candoso. Na altura não era estrela nenhuma, era só mais uma pessoa ainda no mundo. Fez de Sara. Exatamente, fez de Sara. Um encastro. A Sara, que era uma revoltada do Carcaças. E a Sara, porque vinha dos Estados Unidos, era ela e o John. E então ela era muito revoltada, mas até roubava coisas e depois dizia cara a Carla. Pronto. Mas enfim, isto tudo para dizer que ela tinha... Ela acabava por ser uma rapariga muito solitária, porque ela também tinha aquela... mas ela depois tinha aquela parte do cantar. E ela, de facto, cantava. Mas cantava mesmo muito bem. Eu pensei, isto vai ficar por aqui. O que é certo é que essa... Era agora ou não tem nada a ver com aquilo que era antes? Nada a ver. Quer dizer, se ela quisesse, era, mas não quer. E a Patrícia Candoso teve então essa... Ou seja, ela começou a cantar e foi mesmo por aí que ficou marcada. Foi mesmo por esse momento. Porque ela também fez de Catarina numa série com o Gui, mas fez de Catarina numa televisão, num canal de televisão. Aliás, numa telenovela da TVI. Mas aquilo que realmente a marcou foi esta Sara nos Monarcas do Açúcar. E eu acho que durante alguns anos, apesar de haver ali bons nomes, esta série sobreviveu muito pelo impacto da primeira série. Da primeira temporada, aliás. Porque... não sei, eu acho que é aquela que ficou mais na memória das pessoas que as viram. Há várias, há algumas... Oh, o primeiro é sempre a primeira. Há aí uma fantástica que são aquelas as duas gêmeas. E eu achei uma piada, porque as duas gêmeas andavam... pá, perdoem-me as pessoas, mas é mesmo assim. Andavam a comer o mesmo rapaz da novela. Elas devem ser consolado. Era nesta? Não, era já numa série à frente, no verão. Mas para aí... Ah. Era já com a... Já sei que gêmeas é que estás a falar. Com a Ana Verona. Era uma falda. É verdade, era gêmeas, era uma falda e a outra. A Sara tinha um pai, sabias? A Candoso. Era o Custódio. Custódio Lancastro. Ah, pois era. Mas entretanto o pai não queria saber dela. Pois não sei se quer. Mas a Vitória, acho que é a Vitória. A professora, a Rita Salema, encontrou-se uma vez com o Custódio, não sei o quê. E ela para frente com o pai. Pronto. Enfim. E resultado? Aquilo é assim. Digamos que a Patrícia Candoso lançou aquele tema, depois acabou mesmo por lançar um CD. Ah, porque há um momento fantástico. Hoje em dia é mais fácil, mas não assim. Pronto. E na altura, conseguir que os Riemann, que era um grupo de sucesso na altura, viessem a Portugal, não foi fácil. E eles vieram a Portugal. Vieram mesmo cantar com a Patrícia Candoso. Mas vieram mesmo. Não foi montagem. Na parte final daquela temporada... Ela continua a atuar. Ela continua lá na série. Mas no final daquela temporada, ela cantou com os Riemann. Na altura tinha uma música chamada Star. Que é o tema sucesso do grupo. E foi assim. E, aliás, esse tema ela também incluiu no disco. Resultado. Eu escolho esta música do Berg. Porque a minha, estes Monarcas com Açúcar são um símbolo da minha... do final da minha adolescência e do início do meu adultismo. Na altura já tinha 17 anos. Sim, já tinha 17, já tinha feito 17, já quase ia fazer 18. Aliás, quando a Patrícia Candoso apareceu, já tinha feito 18. E eu gostava muito daquela casa. Sabes, tu falas em companhias, eu tinha de facto essas duas companhias. No verão, à noite, ou ao final da tarde, eram os Monarcas com Açúcar. E de manhã era o Neco. Não sei o que era. Nunca vi, tenho ideia. Assim, ele misturava-se com as pessoas. E sabes uma coisa que eu na altura fazia? Eu falava muito com uma pessoa de Penafiel, que não vou dizer nome. Era do Bustelo. E então eu falava com ela e como é que eu sabia que ela acordava? Eu, quando acordava, dava-lhe um toque. Não sei se lembras dessas cenas de dar os toques. Em off, tu ficas a saber o que é os toques. Sim. É lá. Não, o toque está na mão. Eu conto uma coisa que tu não sabes. Sim. Pronto. E então, eu escrevi o mesmo no telemóvel da música da Chatu, All the Things She Said. Então sempre que ela me ligava, lá começava aquele... Neco, minha vida foi para fora. E lá estava ela, aqui o telemóvel. E desligava porque era só um toque. Pronto, e era assim, a gente ficava a senhora toques. Pronto, isto estou a dizer, não me alongando mais. Faz-me lembrar esta série, essa época dourada, esses números todos que eu fixei, a história toda que eu fixei. Vou agora tentar descobrir algo sobre a Carolina Castelinho. E estamos a falar da canção número 4, o intérprete. Berg. Título. Morangos com açúcar. Era mesmo este? Devia ser. Orquestração. Morangos com açúcar, Tim. Escolha do Nuno Miguel, Mel Garanaves, neste programa. Por acaso, o título é jeitoso. Sim, mas posso só dizer uma coisa? Só fazer aqui um parênteses rápido. Sim. Que eu não tinha acabado a minha anterior explicação. É o teu último parênteses numa quinta intervenção. Pronto. Eu falei da Patrícia Candoso, não foi? E o tema Dá-me Todo o Teu Tempo foi aquele que ela fez sucesso na novela. Sim. Essa música foi aquela que ficou mais tempo no top 10, Rádio Virceu. Em primeiro lugar, mais de meio ano, ficou. Acho que foi 32 semanas no primeiro lugar. Já viste? Que categoria, meu. 32 semanas, havia outras músicas que até chegavam ao segundo lugar, uma que era Eu Sou Como um Livro, chegou ao segundo lugar, mas aquela música não saiu do primeiro lugar. Saiu do primeiro lugar só em 2005 já. Oh, meu. Pronto, siga, continua. Não, está boa da nice, por acaso, está boa da nice. Podia não estar, mas tá. Já. A próxima melodia eu escolhi sobretudo por um motivo, incluía hoje, porque vou já falar no programa de televisão. Hoje o tema geral é televisão. E segue-se a parte em que o Carlos também não sabe que música é que é. Esta música tem uma história curiosa em que eu escolhi a propósito. Por acaso sei qual é que é. Qual é? Não vou estar agora a dizer que é para não estar a estragar as pessoas ouvintes, exato, né? Exato, exato. Esta música tem uma história que faz lembrar algumas histórias, não foram assim tantas, que já contaste aqui, mas desta vez sou eu que vou contar. Eu ouvi esta música para aí uma ou duas vezes, provavelmente no Som Música, pronto, nos canais televisivos, isto tem 2000 e... Ora bem, o single é 2002... Foi no final de 2002, quase certeza. Ouvi esta música para aí, ouvi este single para aí uma ou duas vezes, máximo três. E depois nunca mais. E aquela música ficou-me, e vais já perceber porquê. A melodia ficou-me na cabeça, porque já era uma melodia conhecida, mas foi totalmente transformada. Mas é daquele género, tu ouves aquela música e depois desaparece. Porquê? Porque tu não sabes o título, nem sabes o artista. E perdes o rastro, percebes? Não sabes o título da música. Não sabes o nome do artista. Não tens informação, só sabes cantarolar partes da música e acabou. Nem sabes que era a letra, não sabia a letra da música. Só sabia, lá está, a parte da melodia. Descobri esta música esta semana. Na semana passada. Foi na semana em que te mandei a escolha. Foi na semana passada. Foi no dia 5 de dezembro. Ah, estava a inventar. A música é do álbum A Beautiful World. Não é aquela I can't see sky so blue. Não é essa. What a wonderful world. Olha, passou com outras de música. A música é do álbum A Beautiful World e é do Robin Thicke, um americano, hoje com 35 anos. A música chama-se When I Get You Alone. Não sabes o que é que eu estou a falar, para não? Não. É o primeiro single da carreira do rapaz, que foi no álbum... Era para ser do seu álbum de estreia, Cherry Blue Skies, mas depois acabou por ser no seu álbum verdadeiro de estúdio. O primeiro álbum deve ter sido estúdio, deve ter sido uma coisa assim, meio coisa. A Beautiful World. Esta música é baseada num hit, num sucesso de 1976, do Walter Murphy and the Big Apple Band. Yeah. Big Apple, por isso deve ser de Nova York, a grande massa. Chamada A Fifth of Beethoven. Um instrumental, um disco instrumental gravado pelo Walter Murphy. E esta música, esta A Fifth of Beethoven, é uma adaptação do primeiro movimento da Quinta Sinfonia do Beethoven. Portanto, da adaptação, nasceu esta When I Get You Alone, em que eu, sem exagero, andei 8, 9 anos, sem montar a ouvi-la. Vou ver o pop-up vídeo e ela aparece lá. Mal começou eu. Começou o videoclipe e eu, é esta. Quando vi o gajo lá, o Robin, andando de bicicleta, eu, é esta música. E falarem, vais continuando, porque eu vou dar informações. Já agora, já que é sobre o pop-up vídeo, eu vou fechar com informações que retirei do pop-up vídeo. Reparaste que ao bocado, quando acabaste de cantar, eu tirei o som à televisão. Estava a ouvir a música, só que ele estava sem som e estava a tirar informações. Por exemplo, no vídeo, o diretor da produção do videoclipe decidiu convidar um amigo, ou dele ou do Robin Thicke, não percebi muito bem, para dar mais credibilidade ao cantor. Na altura era desconhecido, praticamente. E então convidou Russell Simmons, da Def Jam Records, uma das editoras mais conhecidas lá do sítio. E este Russell Simmons recusou falar e sequer olhar para o diretor durante toda a produção do vídeo. Mas achei piada esta parte dele convidar alguém, percebes? Um amigo, para dar mais credibilidade ao vídeo, ao single. Em relação a... Estás a ouvir o que eu estou a dizer? Deve ser. Não sei como é que ele olha para o diretor. Estava chateado com ele. E então, quando se apercebeu que ele foi convidado só para dar mais uma credibilidade, bem. Diz no pop-up video que há cerca de 1500 bike messengers, que é o que o Robin Thicke está a fazer. Bike messengers é os mensageiros de bicicleta, que andam a entregar mensagens ou recados através de bicicleta. Na cidade de Nova York, foi onde foi gravado o vídeo. Apesar dele ser de Los Angeles, do outro extremo dos Estados Unidos. E depois aparece lá um balão. Faz. Did they pay well? Ou seja, pagam bem a esses rapazes? Nah. Porque é uma parte em que ele diz nah e eles meteram nah ao mesmo tempo. $5 por cada entrega. Se uma pessoa faz uma entrega por dia, está lixado. Aquilo é obrigatório usar capacete. Eu estou a dar informações. Já agora, pela primeira vez, estamos com uma intervenção sobre pop-up vídeo com informações completas. É por lei. A lei obriga a usar capacete. 23 mensageiros de bicicleta morrem todos os anos em Nova York. Na altura, não sei. 97% deles estavam sem capacete. Os pais de Robin Thicke eram mais conhecidos do que ele, porque escreviam temas para televisão, para programas televisivos. O mentor do Robin Thicke protegeu durante o vídeo, e há partes em que se vê ele andar nas ruas de Nova York na bicicleta, e a dar saltos e o caralho enquanto canta a música, e o carro que está atrás dele é sempre o do diretor, que estava sempre ali em cima dele, na estrada, e quase o atropelou várias vezes durante as filmagens. Há uma certa, a partir do meio do videoclip, mais ou menos, há uma parte em que o Robin Thicke começa a abraçar mulheres à sorte na rua. A abraçar e a dizer, a trocar algumas coisas escritas, não sei se era o número de telefone, o que era. E ele disse que sentiu, a parte em que se sentiu mais envergonhado em toda a filmagem foi em ter com aquelas mulheres. Mulheres à sorte, em que ele encontrava na rua e pronto, e ficava assim filmado. Ele ia ter com as mulheres, os cabras estavam a captar e ficava assim filmado e ele ia ter com as mulheres à sorte. E ele estava envergonhado com essa parte. O que ele não sabe é que todas as atrizes que aparecem tinham sido contratadas pelo diretor às escondidas. Ele tinha contratado as raparigas sem ele saber e já sabia o que é que iam fazer. Elas já sabiam o que ele ia ter com elas. Portanto, ele pode ter ficado admirado da reação delas, porque não tinha nada a ficar admirado porque elas já sabiam. Eram atrizes escondidas e ele não sabia. O álbum não foi propriamente um sucesso. A Beautiful World vendeu 64 mil cópias. Cá chegava hoje em dia para 6... para 3 platinas. Para 3 platinas. Morrer, mas já estava vendendo 64 mil cópias e pensava, isto aqui em Portugal era um estouro. 3 platinas, hoje em dia. É triple platina. Quem é que chega a triple platina? É a Marisa e o Zé Plágio. 64 mil cópias. E no fim aparece assim. Será que o Beethoven, se ouvisse isto, iria apreciar esta música? Nah, ele era surdo. É com este divertimento, nos últimos sorrisos deste programa, acabamos de ouvir o Robin Thicke, depois destas informações todas. Sobretudo por causa do pop-up vídeo, tenho que fazer a vida Vénia. Passados praticamente 9 anos, provavelmente 8, 9 anos, voltei a descobrir esta música em que ele anda com a subcoleta pelas ruas de Manhattan. E obrigado ao pop-up vídeo, obrigado aos meus pais por me ter feito descobrir, porque finalmente eu sei, e já não vou perdê-lo, até que já guardei aqui no coisa dos códigos. When I Get You Alone, de Robin Thicke, é a música que se segue. Strings got men attached. Can't stop them feeling for long, no. You're making dogs wanna beg, breaking them off your fancy legs, but they make you feel right at home now. See, all these illusions just take us too long, and I want it bad. Because you walk pretty, because you talk pretty, 'cause you make me sick, and I'm not leaving. She want me to buy a thing on my house, on my job, on my boots, shoes, my shirt, my crew, my mind, my father's last name. When I get you alone, when I get you, you know, baby. When I get you alone, when I get you, you know now. Come on, earth, yeah, yeah. Ooh. Baby girl, you the ish that makes you my equivalent. Your toys in the drawer tonight. All right. All my dogs talking fast. Ain't you got some photographs? 'Cause you shook that room like a star now. Yes, you did. Ooh. All these intrusions just take us too long. And I want you so bad. Because you walk city, because you talk city, 'cause you make me sick, and I'm not leaving till you're. segue-se uma das intervenções mais curtas. Não, depois tenho que fazer. Do... Ah, é? Está bem. Então segue-se uma das minhas intervenções, depois é o Nuno que vai intervenir. Intervir é feio. Eu não vou dizer propriamente o motivo, porque o motivo já vem da anterior. Ainda vem relacionado com os morangos com açúcar. Portanto, vou-vos aqui trazer um momento em que, supostamente, ou seja, aliás, em que os Riemann estão com a Sara, a Patrícia Cardoso. Não vou trazer esse momento, mas vou trazer aqui a música dos Riemann, Star. Esta música é um bocadinho mais calma do que a do Robin Tick. Pronto, é um bocadinho mais calmo, é um facto. Mais calmo, ou seja, um bocadinho mais calmo, como é que eu posso explicar? Tenho uma batida, uma bateria um bocadinho mais pesada, mas é mais para a balada, de facto. Mas tem batida. Portanto, o motivo pelo que eu escolhi é mesmo esse, porque me faz lembrar, é uma espécie, essa música faz lembrar a transição da primeira para a segunda série. A segunda série partiu tudo, partiu tudo pela Cláudia Vieira, pela Rita Pereira. Olha, é uma boa coisa. Ah, mas eu só posso dizer isto para a semana. Na semana já não há programa, pá. Aproveita agora. Então aproveita agora. No Conversas de Letras da Manhã há uma coisa que me ficou para dizer. Não diz agora. Quero ser o... Digamos que só falta de uma semana. Querias conhecer a Rita Pereira? Não, raptava a Cláudia Vieira aqui para a minha casa. Aqui no caso do teu gato. Não, para a minha casa. Não, percebi, sim. Mas pronto, para a minha casa. E mais. Entanto, o Pedro Oliveira vinha atrás de mim, mas como o mundo acabava... Não havia de mal. Não, exatamente, pronto. Tinhas era guardar para sexta-feira esse rapto. Não, eu guardava para quinta-feira à noite. Ou isso? Se o mundo acaba à sexta-feira à meia-noite... Pois, a que horas é que é? 21h30, é? Não, acaba às 21h21. É, portanto, à partida, não, ou seja, enquanto ele vinha cá, também não fazia mal nenhum. Ele vinha aqui e ia fazer o quê? Ele não me ia bater, ia buscá-la, ia levar à justiça. A justiça. Como é, pá. Então, pode, já podias ter feito isso há 3 anos. Não. Como o mundo acabava antes. Ah, bem. Não, mas pronto. Faz-se lembrar essa transição de um para dois. É, de facto, de um para dois e, de facto, pronto, de dois aí é que partiu tudo. Mas pronto. Mas sim. Não partes agora tudo, porque eu sei que estás triste, que esta é a última intervenção dos Conos dos Coelho. É verdade. Diz aqui, passaste bons momentos aqui, parece. Antes de dizer as 6 músicas de hoje, convém referir aqui que há 2 semanas, era para dizer isto a semana passada, nós falámos aqui de uma Vera que ia cantar o Quem Ia Bem, e o parece. Antes da Voz da Razão, a terceira música daquele dia foi de facto Quem Ia Bem, mas não foi a Vera que a interpretou. Portanto, aquelas suas justificações, ou irmãs, não sei o quê. Estou a conversa. Foi a Isabel Cardoso, que era a versão de estúdio que há. Não, por acaso, é a minha prima. A versão de estúdio que há é dela. E o estúpido, chamado Nuno, foi pedir ao avô um CD que tinha aqui em casa, que só descobriu uma semana depois. Hoje tivemos como canção, hoje o último dia deste 15 de dezembro memorável. Dido, thank you. Don't leave home the Dido. Morangos com açúcar 7 genérico, que fiquei a saber que é de Just Girls e... Como é que chama a música? Viver a Vida. Viver a Vida. Viver a Vida. Isso não é o nome de uma novela que dá na... Pois é. Na 1 e na Globo. Depois respondeu aqui o Berg, como é? O Berg com morangos com açúcar. Fica para a história, porque é a última música portuguesa nos casos que escolheu eu. Fica o nosso desejo, olha. Um desejo antes de acabar o mundo. Comer morangos com açúcar. Robin Tick, When I Get You Alone. E a seguir vamos ter uma que não percebi... Eu prefiro que Cláudia Vieira aos morangos com açúcar. Não percebi qual é o título da música que vamos ouvir. É Star. É só Star mesmo. E depois isto vou ser despedido. Aqui o nosso coletivo feminino da direção vai me mandar embora. Star, que vou já agora tentar descobrir, porque é para fecharmos com uma informação mais completa. E há, meu. Faz parte dos... Sim. Acho que é o segundo álbum. Não, mas não é isso. Quando escreve aqui Star, o que aparece são estrelas mesmo. Por isso tem que ser a parte como é que se diz? Desambiguação. Escreves Riemann, vais ao encapado aos álbuns. Oh, o quê? Se tu escreves Riemann, não está aqui nenhuma chamada Riemann, nenhuma chamada Star dos de Riemann. Oh, que caraças! Está aqui muitas canções, mas Bryan Adams, Kevin Ayers, David Bowie, Rajur, Extreme, Stellar, Slow, The Cranberries, Grace Potter, Mika Nakajima, Roxette. Escreve Riemann na Wikipedia. Ah, estás a fazer publicidade à Wikipédia. Olha, já reparaste o que é que acontece se trocares o I pelo D e o D pelo I? Se trocar o quê? Trocar... Olha, são mais os Riemann. Se trocares o I pelo D e o D pelo I na Wikipédia, fica o Wikipédia. Agora passa isto que é o fim do mundo daqui a uma semana. Pois, já tem problema. 2013, o primeiro single. Se o mundo não acaba dia 21, estou lixado. O primeiro single do álbum Beautiful Sky. Este o terceiro álbum dos homens saiu para as lojas em 2013. Era a faixa número 3, de 23 de maio de 2003. E a primeira música também, exatamente. Acho que é o segundo single. Beautiful Sky deve ser a segunda. Bom, vamos fechar com esta coisa. O Riemann com Star. Yeah. Adeus, meus amigos. Até tenho privilégio. Foram 2 anos e 2 meses e 1 semana de programa. Amém. Olhem, guardem isso para ouvirem tudo até sexta. Depois, não adianta nada. Conclusão disto tudo. Daqui a 7 dias voltamos a falar. Uma emissão especial. Se não houver mundo, vai ser uma emissão especial. Vocês vão perceber porquê. É? Então, já me despedi. Pois é. Já me fui embora. Já me despedi. Eu despeço-me, pá, para você que me apetece. És um burro. Eu também. Uma coisa que nunca te chamei. És um burro. Eu também, és um burro. Tell me if you got a problem. Tell me if it's in your way. Tell me if there's something bothering you. Tell me what should I say. You know I do most anything. You know I change the world. You know I do most anything for my little girl. Tell me if you got a problem. Tell me now what's inside. Show me if you broke your heartstrings. You know you never need to hide. You know I'd do most anything. You know I'd paint the sky. You know I'd do most anything. You're my guiding light. You're my star, shining on me now. World. You know I'd do most anything for you, my guiding light. You know I'd do most anything.